essa é especial pra quem está apaixonado. Delírios do Olhar. Não vou mais fazer você sofrer, não vou mais te machucar. Vou te dar carinho e muito amor, pra sempre vou te amar. Sei que seu amor por mim não acabou. Todo esse tempo foi em vão, só te dei desilusão. Mas com o tempo a vida me ensinou, tenho que te dar amor. Por favor não vá, sei que vou chorar. Meu amor, saibas que eu te amo. Vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Aprenda a perdoar. Não me deixes, meu amor. Saibas que eu te amo. Vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Só te dei desilusão, mas com o tempo a vida me ensinou. Tenho que te dar amor, por favor não vá, sei que vou chorar. Aprenda a perdoar, não me deixes, meu amor. Saibas que eu te amo. Aprenda a perdoar. Não me deixes, meu amor. Saibas que eu te amo. Vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Aprenda a perdoar. Não me deixes, meu amor. Saibas que eu te amo.